correu da cruz. Pode crer, é pra meu Jesus. Nosso mestre. Sempre pela paz, teve um homem que eu lutou. Fez algumas palavras, mas ninguém acreditou. Fez algumas mãos, onde um homem torturou. Esse era o filho do Senhor. Sempre pela paz, teve um homem que eu lutou. Me diga, oh meu Deus, por que eu sou assim? Diferente das pessoas que se acaba até o fim. Sei que não sou santo nas palavras do Senhor, mas eu prego sempre a paz e que você é o amor. Mas tudo que eu prego se dispersa no ar. Falo a real, mas ninguém quer escutar. Eu sei que acontece, eu sei do sofrimento. Pobre injustiçado ou sofrendo ao relento. Na fome que tem hoje dá vontade de viver. Um atropela o outro apenas pra crescer. Olha como é, o povo está sem fé. O apavoro sem consolo, esqueceu que tu existe. Vem de ti a salvação, e da calma e da justiça e da fé que cai o pão. Mas não é só de pão que o homem viverá, mas de toda a palavra divina que você quer nos mostrar. É através da dificuldade que o homem tem que orar e tirar forças pra lutar, pra se recuperar e não se enfraquecer. Diante da bereta, engatilhar e atirar por trás da touca preta. E assim é só mais um que o diabo levou. Mais um dia triste que uma mãe chorou. De que adianta toda preza, toda reza perante a dificuldade? Ao crime se entregue, é difícil, eu sei como é. Uma família pra criar, ou você não tem comida e nem onde morar. Mas não é a solução se drogar, roubar e se matar. É nessas horas que a fé pode te salvar. Acreditar que Deus é salvação e o sangue de guerreiro corre pelas veias, meu irmão. Meu irmão, sempre pela paz, teve um homem que eu lutou. Fez algumas palavras, mas ninguém acreditou. Fez algumas mãos, onde um homem torturou. Esse era o filho do Senhor. Sempre pela paz, teve um homem que eu lutou. Fez algumas palavras, mas ninguém acreditou. Fez algumas mãos, onde um homem torturou. Esse era o filho do Senhor. Palavras do passado estão sendo confirmadas. Onde a ira e a revolta toma conta e massacra. Olhar feio e ambicioso toma conta de um homem que só levava chumbo, passava frio e fome. Tinha dois caminhos que podia escolher, mas a ira puxou ele pra matar ou morrer. Mente fraca e sem Deus, o diabo vai matando. Droga e álcool te consome e você vai se acabando. Escravo da química, o prazer que vai a mil. Mata o homem pelo crack, para o crack te matar. O diabo te consome e você nem vai notar. Mas eu prego as palavras que acaba com essa fome. Um lugar celestial, paraíso é seu nome. Se segura na justiça, que um dia ele virá. É dele o seu reino, onde você pode morar. Mas a justiça é cravada pra isso acontecer. Sem justiça não há paz, sem amor não há justiça. Com muita fé em Deus, prego a paz pro povo crer. Que o homem deu o sangue pra salvar todos vocês. Sempre pela paz, teve um homem que eu lutou. Santa, olha só o palavreado, matando o próprio irmão, se fazendo de coitado. Se a guerra fosse santa, ninguém ia morrer, onde anjo de Deus não deixaria acontecer. Mas algo diabólico é trancado em suas mentes, convoca o ser humano pra matar um inocente. Soldados fuzilados, onde ninguém está contente. No campo de batalha, só a dor e ranger de dentes. Essa é a provação de que somos ignorantes. Pregamos sempre a paz, mas matamos o semelhante. A destruição já vem de anos, aqui não é de agora. Sedução, dinheiro, prazer material. Depois se joga no abismo porque se sente mal. Hoje em dia é normal a neurose atacar. Ninguém pensa em Deus, ninguém quer mais rezar. O povo só tem fome, depois só quer chorar. Mas seja forte e tenha fé, que Ele vai te levantar. Que Ele vai te levantar. Sempre pela paz, teve um homem que eu lutou. Fez algumas mãos, onde um homem torturou. Esse era o filho do Senhor. Sempre pela paz, teve um homem que eu lutou. Fez algumas mãos, onde um homem torturou. Esse era o filho do Senhor. Sempre pela paz, teve um homem que eu lutou. Fez algumas mãos, onde um homem torturou.